propósito reinado de Ezequias. Será que ele rei da Síria? Atacou todas as cidades de Judá e as conquistou. E enviou uma carta a Ezequias, o desafiou, dizendo: em que está baseada a sua confiança? Será que você pensa que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que irá ajudá-lo? Por acaso você vai dizer que confia no Senhor seu Deus? Então o oficial ficou de pé e gritou para todo o povo ouvir: não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixem que ele os convença a confiar no Senhor. O rei manda que vocês saiam da cidade e que vocês se entreguem. Uma carta foi somente o que Senaqueribe enviou ao povo de Deus. Uma carta que assustava, intimidava, e ao ler o povo tremeu. Porém Ezequias, ao saber da carta, resolveu reenviá-la ao Deus do céu. E de saco se vestiu, mandou chamar a Isaías, e em oração foi falar com Deus. E a carta foi subindo ao céu e alcançou o trono de Deus. E Ezequias à espera de uma resposta, e ela veio do céu. Olha! E Deus ouviu as orações e o clamor dos servos seus, e através de Isaías o seu clamor ele respondeu: não tema. Senaqueribe disse: o povo não se renderá a ti, ó rei. E Senaqueribe, enfurecido, manda outra carta dizendo: a vossa confiança está no Deus de Israel? Pensam que ele vos livrará das minhas mãos? Onde estão os deuses das cidades vizinhas? Coloquei todos eles por terra, e assim também será convosco. E novamente em resposta à carta: assim diz o Senhor. A quem ele pensa que ofendeu, de quem ele pensa que zombou, com quem ele pensa que mexeu, a quem ele pensa que afrontou, por sua arrogância contra mim. Porém meu anjo no seu nariz, meu povo por mim é protegido, ninguém vai tocar, são escolhidos. Agora descansa o teu coração, o vosso clamor a mim subiu, e um anjo desceu no arraial e matou 185. E Senaqueribe pereceu porque afrontou ao Deus do céu. Quem mexe com fogo se queima, ai de quem toca nessa igreja. Afrontou a você, afrontou a Deus, mexeu com você, mexeu com Deus, perseguiu a você, perseguiu a Deus. Quem cuida de ti é Deus. Quem luta por ti é Deus. Quem age por ti é Deus. Quem responde por ti é Deus. E quem tenta te atingir vai resolver com Deus. Quem cuida de ti é Deus. É Deus. É quem luta por ti é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É você. Oh, descansa, espera em Deus. Amém. Aleluia! Quem cuida dessa igreja é Deus. Amém, meus irmãos?